Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus queridos. Segunda-feira, 22 de janeiro do ano de 2024. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, começando mais um dia, começando mais uma semana na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Temos certeza absoluta que será uma segunda-feira maravilhosa e uma semana de bênçãos, de vitórias. Amém, meus amados? Se você crê assim, tome posse. Em nome de Jesus, amém? Quero convidar você para começarmos essa segunda-feira, começarmos mais esta semana falando com o nosso papai. Se você puder, dá uma paradinha aí para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Paizinho, nós te agradecemos pela noite de sono maravilhosa e pelo privilégio de estarmos começando mais um dia, mais uma semana na tua presença, meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho. Te louvamos pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua graça, pelas tuas promessas, pela tua misericórdia. Te louvamos pelos teus livramentos, pela tua provisão, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Tu és fiel, tu és tremendo, tu és maravilhoso e nós te amamos, Pai. Paizinho, te entregamos a vida de cada um desses teus filhos que medita conosco nesse momento na tua palavra. Paizinho, em nome de Jesus, quem sabe o coraçãozinho nesse dia pode estar abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo, de orientação, de direção, de encorajamento. Eu não sei, Paizinho, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, visita cada um, Paizinho amado. Em nome de Jesus, nós te pedimos que tu possas entrar com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações e transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando a noite em dia, a tempestade em bonança, maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai amado, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós nesta segunda-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora sim, quero convidar você para meditarmos na palavra do nosso papai hoje, utilizando Mateus capítulo 12, o verso de número 17, que nos diz assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Título da nossa meditação de hoje: você precisa conhecer a palavra de Deus. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, como temos falado nas nossas mais recentes meditações, Jesus curou a todos os que o seguiram, mas os advertiu que não o expusessem em público, ou seja, que não falassem nada a ninguém do que ele os havia feito, que não divulgassem os seus milagres. E, queridos e queridas do PSM, no trecho destacado para nossa meditação de hoje, nós vemos que o Mestre fez esse pedido àquelas pessoas principalmente para que se cumprisse o que fora dito sobre ele na palavra pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 42, verso 1. Preciosos e preciosas do PSM. Isso me ensina algumas lições preciosas. Vamos meditar juntos? Com esta declaração de Jesus, vemos que ele conhecia a palavra. Ele sabia o que nela estava escrito. Consegue entender? Lindões e lindonas do PSM, diante de tal afirmação, resta-nos a seguinte pergunta, que certamente você já sabe qual é. E nós? Conhecemos de fato a palavra? Sabemos o que nela está escrito? Não estou aqui afirmando que precisamos saber tudo o que está na Bíblia, não é isso. Mas devemos buscar saber o máximo possível. Quanto mais conhecermos a palavra, melhor. Príncipes e princesas do PSM, nós estamos afirmando que todos os cristãos devem ser doutores em Bíblia. Mas confesso que me preocupo quando me deparo com alguns cristãos que já caminham com Jesus há algum tempo, mas não conhecem quase nada da Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você serve a esse Deus maravilhoso, você precisa conhecer a sua palavra. Você precisa conhecer